lágrimas sufocam a voz. Até a sua fé se rendeu à razão. Tantas palavras já não tocam o coração. O seu fiel amigo conhece o seu coração. Ou te lançaram maldição, o teu Deus já decretou tua vitória. Teu Deus pode remover qualquer pedra. Hoje Ele já mudou a tua sorte. Podes glorificar a Deus. Paulo e Silas deram maldição. O teu Deus já decretou.